The factory. DJ Beast. Grandmaster Fish. The factory. Sim, é verdade, faz muito tempo, tamo na cena, desenvolvendo o talento. Cê já ouviu falar do Geração Rap? Cê tá ligado? Que coisa boa, não se esquece. Agora uma nova vida na caminhada, corrida. Mano, tô sempre nativa, se é que ainda duvida. Pros loucos ficarem em choque, levada, boto pra cima. A banca agora é o mosh e a gente quebra na rima. Viagem boa pra nós, é na batida do clap. Então viaja também, vem curtir nosso rap. Tem que ser gangsta pra ligar os irmãos, porque os tiozinhos do rap ainda tão na função. Enquanto a cabeça pensar e o pulmão ajudar, a gente segue rimando que é só pra contrariar. Quem sabe um dia você também consiga chegar onde a gente chegou, e olha só, vamos lá. E se os pretos dançam tudo igual na moral, no passinho do funk, olha aí que legal. Então DJ rola um som que é pra gente dançar. Os dinossauros chegou, vamos botar pra quebrar. Licença aqui pra chegar, porque eu dispenso crachá. A minha estrada eu fiz e o meu nome tá lá, no toca-disco ou segurando o microfone. DJ Alpiste, muito prazer, esse é meu nome. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. A rima que queima devasta igual a fogo. Grandmaster Fish, ainda no jogo. De Geração Rap, eu sei e posso falar. Hoje um SP, Hip Hop, All Star. E como tudo na vida muda, se transforma. Envelhece então, tá na hora, agora reforma. Necessário pra continuar o show. Minha história, origem, onde tudo começou. Da antiga, veinho, balzaquiano. Todos cultiozinho, velha escola, veterano. Reservista, do palco talvez, mas não aposentado. Levanta a mão quem não dançou. Pirulito e cuidado. A ideia de universo virou multiverso. Um estoque gigantesco de rimas, frases e versos. Depois de tantos anos, quem diria? Trazer de volta aos palcos essa antiga parceria. A magia de gravar um novo CD, de ir pro show e saber que vou encontrar você. O amigo que há anos não vejo, aquele fã. Bombar de fotos do Face e o Instagram. Renovar as energias e seguir em frente, porque o sucesso depende unicamente da gente. E antes da rima terminar, te vejo balançar. Não tem jeito, ficha é o cara que te faz dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais, pode chegar pra cá, chama todo mundo pra dançar. Chega mais.